Mm. noite, Fortaleza 2228. Passaria 2228. Chamou o passarinho 2228? Passarinho 2228? Passaredo 2228. Passaredo 2228, bom dia. Senhora da Conquista, confirme nível. Dedo 2228, solo. Passaredo 2228. Apoio agora ouvindo 5x5. Por gentileza, o repetido para a Senhora da Conquista, 180. Autorizado, Conquista 180, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à direita, arbor, transição, elefa, 5150, transponder, controle 208. Ok, 180, curva à direita, arbor, elefa, 5150, transponder, controle 208. Afim, está correto, chame pronto, portão é o 5? 8. Paciente, passaria 2228. Só me confirme por gentileza se a companhia fez uma DLA, que o plano do senhor aqui é para as 4h15, já são 4h55. Tá bom, eu vou verificar. 2222. Prossiga. Já foi feito até enviar lá. Afirmo, recebi agora do ICAI 5 Zulu. Tá tudo certo, chama e puxa. Estacionamento 2228. Camarão, 2228. Passarei 2228. Impacto, passo Pareto 2222, da Moto. Com POB de 40, 53, estamos com 4 horas no Terminal Salvador. Pareto 2228, táxi autorizado via parte Índia. No ponto de espera, chama Torre 1895, ajustado 1010, bom voo. Obrigado, 1895, 1010, 2225, obrigado. Bom dia, passaria 2228, alinhar, decolar, pistola zero, vento variável, 2-9. Bom dia, alinha, decola, passaria 2228. Passarei 2228, decolado aos 11, controle em 208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. Voo 1173, bom dia. Consigo. Posição 9, tem que dar informação eco para Guarulhos. É, confere autorizado. Guarulhos nível 360, rota conforme o plano. Pistão na zero, primeira curva direita. Saída da El, Leda Mótiva. 5171 no transponder, controle em 208. Guarulhos, 360, de acordo com o plano, no zero pela direita, da El, Leda, Mótiva, 5171, 208 ao controle. Formará quando pronto, voo 1173. Porto 9, chame pronto, 1173. Gol Nuno 73, pushback e acionamento na posição 9, pronto. Gol Nuno 73, coordenando com a equipe de Solution Taxi. Repórter ataque, do Nuno 73. Táxi, Gol 1173, 18 Muro a bordo, 1350, alterna Galeão. Gol 173, táxi via parte 1 em Índia, ponto de espera, chame pronto. Parte 1 em Índia reportará, Gol 173. espera da no zero, pronto, voo no 173. Voo no 173, autorizado, alinhagem decolar, pista no zero, vento variável, 2 nós. A linha decola no zero, voo no 173. Ajuste no zero, voo no zero, voo no 173. No zero, no zero, voo no 173. Decolar 2302, bom voo. 208, bom dia, bom trabalho, 173. Salvador, Salvador, tá 38 no meio, muito bom dia. Bom dia, tá 38 no meio, ajuste no 0, no 0 é após 3 chegadas. Vou no 0, no 0, 3 chegadas, visual, pau no 0. Os autorizados, no 0, vento 020 graus, 2 nós, 38 no meio. 38 no meio, autorizado. Tan 38 no meio, solo aos 43, direita, Foxtrot, na minha escuta via Alfa e Juliette, portão 4. Foxtrot, Alfa e Juliette, portão 4, na sua escuta, 38 no meio.